Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para terça-feira, dia 26 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer até aos nossos ouvintes o München Symphonic Orchestra com Strawberry Fields, uma música original dos Beatles, aqui tocada pela München Symphonic Orchestra. Aliás, München Symphonic Sound Orchestra, se não está correto, ou Orchester. Georg Zamfir traz-nos Adio del Passato. E por fim, Nacho Sotomayor traz-nos Sometimes. São três músicas distintas, mas que têm uma beleza realmente incrível. Vamos ouvi-las. Compõem a edição de hoje do nosso Nota 7. Fique bem ouvinte, uma boa noite para si, ou boa tarde, como prefira. E até amanhã, às 19 horas. Música.